caiu no mesmo lugar, como todas as previsões. Noites em claro, sei lá, lembrar dos tempos de rua. Onde você vai estar? Próximo fim de semana, onde você vai estar? Onde você vai estar? Caiu no mesmo lugar, não era essa a intenção. Tarde demais pra voltar, lembrar de correr da chuva. Onde você vai estar? Da noite legal, viagem sem fim. Da boca no ouvido e a cabeça na lua. Da noite legal, viagem sem fim. Da boca no ouvido e a cabeça na lua. Caiu no mesmo lugar, não era essa a intenção. Tarde demais pra voltar, dias de nostalgia. Onde você vai estar? Próximo fim de semana, onde você vai estar? Se lembrar dos dias da juventude. Sonhar os dias da juventude.